Panorama Agrícola para 3 de abril de 2015, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, hoje, 3 de abril de 2015, este é o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é longe da vista, longe do coração. Na dica desta sexta-feira, tome água ao longo do dia. No noticiário você confere passo a passo como proteger nascentes. E no boletim do SC Rural, jovem catarinense pode acessar recursos para projetos e planos de negócios. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Aumente o consumo de líquido ao longo do dia, preferencialmente água. A ingestão contínua de água mantém o metabolismo e a atividade das células, além de garantir o bom funcionamento do intestino. Não espere a sede chegar, mantenha-se hidratado. É hora das notícias. Já está circulando a edição da RAC, a revista agropecuária catarinense, que traz na capa reportagens sobre o queijo artesanal serrano. Outro destaque da revista é a reportagem sobre o sal verde. Você pode adquirir ou assinar a RAC, Revista Agropecuária Catarinense, enviando um e-mail e demonstrando o seu desejo para o e-mail gmc@epagre.sc.gov.br. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, está ensinando em 5 passos como fazer a proteção de nascentes. Proteja uma nascente em um dia é o tema do Programa Nacional de Proteção de Nascentes da CNA. Os 5 passos para a proteção de nascentes são: primeiro, identificar o tipo de nascente entre os 3 existentes: nascentes de fundo de vale, nascentes de encosta e nascentes de contato. O segundo passo é cercar a nascente para protegê-la. Depois é necessário limpar a área para não obstruir o curso natural da água. A conservação do solo é outra etapa fundamental deste processo para evitar a erosão, promovendo a infiltração da água e evitando o soterramento da nascente. O quinto e último passo é o replantio de espécies nativas, porque a proteção do solo com vegetação própria de determinada região é uma das formas mais eficazes de proteger uma nascente de água. Uma outra informação para você: dados do Ministério da Saúde indicam que o número de fumantes no Brasil está em queda. A Pesquisa Nacional de Saúde informa que o índice de pessoas que fumam e usam produtos derivados do tabaco é 20,5% menor que o registrado 5 anos atrás. De acordo com o governo, atualmente mais de 23 mil equipes de saúde da família atuam em 4.375 municípios brasileiros no tratamento do tabagismo. Nos últimos 2 anos, o Ministério da Saúde destinou R$ 41 milhões de reais para ações de combate ao uso do tabaco. As ações do Ministério da Saúde, de monitoramento epidemiológico do uso do tabaco e da implantação de políticas públicas de luta contra o fumo, renderam ao país uma premiação internacional pela Fundação Bloomberg, parceira da Organização Mundial da Saúde, que apontou o Brasil como modelo a ser seguido por outras nações com políticas nesse setor contra o cigarro. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. O programa de Estado SC Rural está ampliando a possibilidade da participação do jovem em projetos estruturantes. Informações você acompanha agora com o diretor do SC Rural, Ditmar Zima. Cumprimentar todos os ouvintes do programa e dizer que uma das medidas que foram adotadas esse ano foi a ampliação do número de projetos para os jovens que participam do programa gestão e empreendedorismo rural executado pela IPAGRE, em parceria com a Secretaria da Agricultura e com a SOL. Então, nós tínhamos até o ano passado a condição de atender em torno de 10 jovens, em média, por turma que se formava. Eles poderiam acessar recursos do Fundo de Investimentos Sociais para a implantação de um projeto individual. E a partir desse ano nós ampliamos esse limite para 300 jovens. Então nós teremos uma ampliação da possibilidade desses jovens acessarem esses recursos para que eles possam implantar o seu negócio, experimentar a gestão do negócio e cada vez mais acreditar na agricultura como uma alternativa de vida, uma alternativa de futuro para eles e para suas famílias. Ditmar, então aquele jovem que fez o curso de capacitação em gestão, liderança e empreendedorismo pode agora colocar aquele plano de negócio desenvolvido em sala de aula, de fato, na propriedade? É perfeito. Esse jovem, durante o andamento do curso, ele é capacitado, orientado para escrever um projeto que traga melhorias para a propriedade, um novo negócio, uma nova atividade. E esse plano, na verdade, era um exercício prático. E hoje ele deixa de ser um exercício prático e passa a ser, de fato, uma experiência real, né, no momento que ele pode apresentar essa proposta para o Fundo de Investimentos Sociais, ligados ao programa SC Rural, para buscar esse apoio de financeiro. Mas não só o jovem que participou do curso, porque esse jovem, tendo essa ideia, ele pode vir a se organizar com outros jovens de sua comunidade, da sua vizinhança, e apresentar projetos grupais. Isso também é permitido. Então, jovens que eventualmente não participaram do curso de formação por não terem condição, não terem tido oportunidade ainda, podem se organizar com jovens que participaram do processo e também apresentar projetos para captar recursos e assim implantar um projeto de uso comum. Ditmar, com relação aos projetos estruturantes, o número de recursos, o valor dos recursos aumentou? Esse ano nós fizemos basicamente um exercício de atualização de valores, né? O projeto ele tinha estabelecido como um teto de apoio de R$300 mil para projetos estruturantes e nós atualizamos esse valor para R$400 mil para projetos a partir do ano de 2015. Então isso corrige um pouco da inflação no período e agrega, né, em torno de 25, 30 mil reais a mais de ganho real por acreditar que os projetos têm sido extremamente ousados, né? Os agricultores têm investido pesado e também não paramos de estudar outras possibilidades de vir a criar outras modalidades de apoio adicional para vamos assim, permitir que projetos de maior valor possam no futuro vir receber talvez um apoio maior também do programa, né? Nós temos projetos de mais de R$2 milhões, onde os agricultores investem e o programa ele participa com R$300 mil. E aí nós temos projetos de R$600 mil, onde o programa também participa com R$300 mil. Então existe um certo desequilíbrio aí nesse processo. Então nós estamos, um grupo interno, estudando possibilidades também de ir aprimorando e assim abrindo outras oportunidades para os agricultores. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola o boletim do SC Rural, entrevista com o diretor do programa, Ditmar Zimmet. Atmosfera. Estudos e projetos da IPAGRE-SIRAM. A IPAGRE-SIRAM vai contribuir com o projeto do queijo artesanal serrano em parceria com o Ministério da Agricultura para o trabalho de zoneamento e o mapeamento das áreas produtoras aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. O queijo serrano é um alimento produzido desde os primórdios da colonização na região da Serra Catarinense. Sua área de produção se estende até o Rio Grande do Sul. E para melhorar a qualidade, padronizar o produto e conseguir, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o grau de indicação geográfica ou marca coletiva, a IPAGRE-SIRAM está ajudando a Associação de Produtores da ProSerra a elaborar o projeto de indicação geográfica desse queijo artesanal serrano, que conta também todo esse processo com o apoio da IPAGRE-SIRAM, do Ministério da Agricultura, da Emater do Rio Grande do Sul e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.